Autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 1020, tenha um bom voo, a Chané 6201. Na Índia, autorizado ingresso Juliette, portão 01, atento táxi 09 da companhia. Ok, Juliette para 01, 6143. Capara, nível de voo 350. Para o 350-4206. Salvador 3897, autorização Guarulhos, nível de voo 300. Pessoal, aos 4.6, autorizado retorno e táxi até seu pátio, a estacionar seu desejo. Boa noite, Xanã 6201. Xanã 6201, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1 no 609, 6201. Xanã 6201. Motiva, frequência do controle 120, decimal 8, o transponder é 5404. Autorizado Guarulhos 320, rota conforme o plano, pessoal do 10, Catabaté. Segunda pista 10, curva direita, pintura da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, 1208 e 5404 é o transponder. Estamos na posição 5. Protejamento correto, chame pronto, pushback acional, dan 3897. Chamará 2897. Boa tarde. Passara 2585, confirme, estabilizado? Estabilizado, 2585. Passara 2585, complete final do procedimento LSXV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 27895, 2585. Oi, Salvador, boa noite, Passara 2585, estabilizado. Passara 2585, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Confirme a informação. Autorizadora por 3894, qual o tamanho de visão do setor? 3894, mantém o perfil da chegada. Sim. 3894, desce para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000 pés, mantém o perfil da chegada, 3894, confio, e 2924. Xané 6201, decola os 49, chama o controle 120-8. 208, bom trabalho. Xané 2585, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,60 graus, 5 nós. 2585, livre pouso. 06201. Pode voar Leda, Xanaia 6201? Xanaia 6201, autorizado Leda. Leda na proa, 2894, desça para 2000 pés. Canceladas as restrições de altitude em TAP, autorizado LSXV, reposta blindada. 2000 pés, restrições em TAP, reportará estabilizado da 32294. No solo 51, autorizado táxi de retorno pela pista. Vai para o pai de autoridade, confirma. Autorizado, 180, retorno pela pista, livrando o par de autoridade, vai ser a segunda à sua direita. Atento, viatura de sinalização. O 4206 chama centro Recife, frequência 1285, alterna 1245. Recife 1285, alterna 2545, o azul 4206. Vai de coordenação, Oxenair 6201. Grato. Salvador 2712 para puxa acionamento, parte 3. Autorizado, estou entrando para o táxi, Salvador 2712. Camará 2712. Localizador visual com a 10-3894. 3894, completo final do procedimento LSX2, chame a torre na frequência 198, decimal 9. 2-3-5-2, Salvador 3-2-4. Xenair 6210, chame centro Recife na frequência 1-3395, secundária 1-3325. 3395-3325, 6201, bom trabalho. Salvador, boa noite, Hotel 3894, final da 10, visual, baixada e travada. 3894, autorizado, pouso, pistola 0, vento 160 graus, 8 a mais. Livre pouso, pistola 10, 3894. Chatango Echo Delta Fox, mantenha-se, confirme, modifica as regras da presente. Azul 27, 12 com 56 bordo, 3,50, alternando Salvador para o táxi. Close 2057, suba para 4 mil pés, ajuste Salvador no 020, ITAP. Ajuste no 020, tem um bom voo. 020, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera 1895, obrigado e boa tarde para o senhor. Na ponte 5 para a pushback, acionamento. Gente, então 3897, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem do ATR da Azul à retaguarda, autorizado iniciando 05, chama táxi. Após a passagem do ATR da Azul, coordenamos com o seu controle, chama táxi 3897. Tá 3894, solo 58, táxi à direita, chama o 219, solo. Solo, direita, 219, solo 3894. E Salvador Azul 2712, ponto de espera pronto. Salvador, Salvador, boa noite, 3894, para direto final. 160 graus, 1219. A linda é qual a zona 0, 2712. Posteriormente, o Tatuê modifica o plano de voo para a pousão 7, é o Tatuê Fox. Ah, obrigado. Fox contato radar 3, 2 milhas, tudo oeste, Salvador, cruzando 2 milhas. A aeronave e tripulação homologados e habilitados, né? Acima, acima, meu. faço quando ajudar a chamar 3294. Estão 3894, ingresso de Juliet, portão 07. Juliet para o 07. Controle Salvador, azul 2712, na saída Conde. Azul 2712, contato da Rádio Colégio, suba via 150 na saída Conde. 150, saída Conde, 2712. Da Fox Power, tudo que mantém? Estamos fazendo 4 mil, como recebe? Eu recebo 2.300 pés, confirme a altimetria. A altimetria Salvador no 020. Passeio está ajustado a 1.020. Está mantendo 4 mil? Estamos retornando à base, vamos rebotar a hora do pessoal, ok? Excelente, então solicito que desligue o seu transponder em modo diário, então. É com o Delta Fox. Ah, sim, eu fará, é pela sua foto. O 3297 está pronto para ataque. POB de 228, 3 horas e 45, até na conta. Autorizado o táxi em frente, após direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1198-95. O ajuste 1020, tem um bom voo, então 3297. 1020, frente, estamos com espera chamando, foi 1198-95, muito obrigado por todos, bom trabalho, foi bom trabalho. Chamador 3567, dano 08, solicitado pela na posição e posterior puxamento. Chame pronto para o push, dano 3567. Chama para o push. Pessoal, Salvador, boa noite, eu vou no 645. Entendi a informação Victor para Salvador, para Corrida de Vitória, nível 3 metros. Sente o gol no 645, pronto, cópia. Para cópia. Autorizado Vitória, nível 360, via rota Upper Whisky 50. Decola pistão no zero, após decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Bidev. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5412. 3297. Planejamento correto, portão 02, chame pronto, gol no 645. Será reportar quando pronto para pushback. Paulo Buenas é o 6259, é o Janela, informação que está no portão 1, Guarulhos, pronto, corte. Oxané 6259, boa noite, autorizado para Guarulhos, nível 360, via rota Ampezulu 10, Piraí, DCT Umbade, Ampezulu 44, Pagog. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, aciona 5407. Guarulhos, é o 3.0, é o perfil do 1.0 até Papá Alfa Índia, após voar Bade, é o perfil do 4.4 até Pagode. Coloca 0, sua direita, saída da El, da Mótima, 208.12, 5.407, transponder, poxa, 6259. Planejamento correto, portão 01, no chame pronto, chame 6259. Camarada, 6259. É 3897, é colo 08, chamo o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor. Controle da 3897, colo na saída da El. 3897, contato com a Rádio Rádio Colônia, tudo mantendo o nível de voo 320, após cruzar 2.000 pés, Veleda. E após o Rio Leda, tá 3897, muito grato. Salvador, tá 3567, autorização pushback. Autorizado pushback, estamos pronto para o táxi, tá 3567. Muito obrigado. Tá estabilizando o curso do localizador, Eco Delta Fox. Delta Fox, complete a aproximação, ele é acessível para 1-0, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Agora com a torre, 295, obrigado, boa noite. Boa, o Papa Tango é com o Delta Fox, estabilizado em LS. O Delta Fox ciente, vai pousar no 7 ou no 0? A questão do Eco Delta Fox é prosseguir na LS, quando passar o marcador, cancelar e passe pela direita para a 1-7. Gente, chame para o cancelamento. Vai chamar. Pode morar pro Lodimotiva? Guarde, 3897. Na sua escuta, senhor. Obrigado. Para pushback, acionamento, posição 02, voo no 645. aguarde para o push voo no 645. Vai aguardar, voo no 645. Passou o marcador, próximo em cancelamento, entra do Delta Fox. Delta Fox, gente, cancela o plano da 1-2, chama na final da 1-7. Agora ali pra noite, vai apontar na base da 1-7, entra do Delta Fox. Final no 7, baixando gravado, entra Delta Fox. Ele pousou no 7, Delta Fox, ventura 60 graus, 5 nós. Ele pousou no 7, entra Delta Fox. Com 142 pessoas a bordo, 3 horas e 35, alterna com 5. 567, autorizado táxi via Pátio 1, em Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 1020, tem um bom voo. Obrigado, Rádio 1, responde a 2295, convite, obrigado, bom trabalho, tem que ir sim, 3395, alterna 3325. 3395, 3325, agradece, uma boa noite, bom trabalho, amigo, até a próxima. Pois, chama o táxi. Ok. Vai correr na pessoal de solo, pode passar de perna no Santa, pega a perna no Santa. Levarei Ivana, passar para o salão do Delta Fox. Delta Fox no solo skis, autorizado à direita, estacionar para o inserido. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 2781 com a Vitor, quando possível autorização, vitória da conquista. Azul, muito boa noite, está 3567, nós falamos de ponto de espera da 10. Tráfico Salvador, Azul 2781. 2567, autorizado, né? Decolar. Ventura 60 graus, meia dúzia nós. Pode confirmar a mensagem? Está 3567, autorizado, alinhar e decolar, pista 10. Ventura 60 graus, meia dúzia nós. Decola da 10, tá 3567. Guará, 15, desce pra 150. Para 15, essa minha indicação, desce manter o nível de voo 050, autorizado a chegar na Mari. 050 na Mari, Guará. Salvador, na noite, 1-7-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5-0-5, 5 05, está na indicação desse contêiner de voo 060, chegada bom. 060, bom. Tráfego Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2585, plano instrumento Brasília, nível 400, está no Faixa VIP. Presidente, Força Aérea 2585, aguarde um minuto para cópia. Presidente, aguarde cópia, possui a nossa saída? Arbor, Eleva. Essa aeronave bloqueando a frequência do solo Salvador. Táxi Gol 6465 está com 119 a bordo, tem 3 horas e 43 minutos, alterna Calhão. Gol 6465, como recebe o solo? Ah, claro. Autorizado, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 020, tem um bom voo. E aí, ele espera 118.95. Muito obrigado, bom serviço. Ajuste no 2781 no cópia. Pronto. Turno 645 autorizado, alinhar e decolar, picho no zero. Vem um turno 60 graus, 62 mais. Alinhar e decolar, capítulo no zero, gol, gol no 645. Após DCT, Vitor Charlie, ó. Frequência do controle 120, décima 8 e o transponder é 5427. Autorizado aí, confirmar a rota do plano, 200-200, com o perfil da Arbor, direção elétrica, que é a curva direita, decolando no zero. Após DCT, outro logo, após DCT, destino. Transponder 5427, controle 208, por 2781 da Azul. Planejamento correto, parte 3, chame pronto, Azul 2781. Correto. 2585, cópia. É o 2585. Autorizado Brasília, nível 400, via rota Pesulo 17, decola pista 10 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponder 5403. Autorizado Brasília 400, via rota do plano, Pesulo 17, decola pista 10, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle de saída 1208 e o nosso transponder 5403, está pronto o estacionamento no pátio, no pátio VIP da base aérea. Cortejamento correto, livre acionar, chame pronto para o táxi, posto aéreo 2585. É pronto era para o táxi, 2585. Controle de Salvador, boa noite, voo no 645. 45, contato no Adana, decolagem, subir mantenho 360, posso cruzar 2000 pés, voo em letra, corrijo. Confirmado, foi 2000, voo em letra. Foi 2000, letra, voo no 645. Tá no 5, Ivelia Sexway para 10, desce para 2010, última entrada em Salvador 020, chame estabilizado no curso do localizador. 2000, 0, 0, 0, 2, 0, entrada estabilizada agora. Tantra em 567, chama 7, Recife 288, alternativa 26, desce 0. 1288, 1260, obrigado. Para o 705, desça para o 040. 278, mano. Escuta. Então mantenha a restrição inferior da subida. O azul 2781. Mantenha a restrição inferior de 3.000 pés na subida Arbor, o azul 2781. 5, redução de velocidade 2009. 209, beleza. Vamos checar a cena mesmo. O Xané 6259, autorizado pushback acionar, chame pronto para o táxi. Chamarei para o táxi com livre pushback acionamento 6259. Bom, 705 pode prosseguir para 2000? 705 desça para 2000 pés, ultimamente em Salvador no 020, libere essa coisa. Está no curso do outro jogador. Sabia que você chegou no curso. Parou no 5? Estabilizado, parou no 5. Eu te aproximo na CLS, chame a tua em Salvador em 198, decimal 95. Confirme 1895, vou guardar? Correto. Bora. É 45, chame o centro de Recife em 3395, alternativa 133, decimal 25. 3395, 3325, graças, uma boa noite. Tudo bem, 45. 59, autorizado o pouso, pistola 0. Livre pouso, Guará. Você já turno autorizado, chame táxi. Chame da 59, à direita, minha taxa índia. Ponto de espera da 0, chame torre, 1-1-1-8, decimal 95, altimetro 020. À direita, no ponto de Sempre mantém o ponto de espera, pistola 0. Manterá o ponto de espera, mas não está completamente bom. Compartilha a aproximação LS, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, viu? Salvador, gol 705. Gol na 705, Torres. Passar o dia certo, abaixou, acabou. Sim, gente, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Olha. No 5, no solo aos 3-3, libere a direita. Mantenha a minha escuta, reporta novamente no taxi Delta para ingresso na pista. Esperará a direita, reporta novamente na Delta para ingresso na pista. Salvador, pronto, táxi. O sargento, autorizado táxi até o ponto de espera da 0, quando o ACM torne 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 020. Ponto de espera no 020. táxi, possui meia dúzia a bordo. Passaram 2585, aguarde para o táxi. Aguarde o táxi, 2585. Ok, tá sim. Ali mantém no zero. Ali mantém, 259. Ano 5, autorizado ingresso, pista no zero, prosseguir até o pátio de autoridade, reporta a pista livre, Guará, ano 5. Boa noite, é do 2781, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Ano 705, no solo 36, libera direito, no 219. Vindo 219, vou no 705. Foram 705, Alfa Juliette, Portão 13. Alfa Juliette, Portão 13, boa, no 705. Você era 2585, informa a aeronave da aérea ingressando agora para o pátio de autoridade. Sim, que ela é autorizada em seu parque. Ok, gente, a gente só vai se movimentar aqui no pátio de autoridade para liberar a vaga VIP para a Juliette. Sim. 205, Alfa Juliette, Portão 2. 705, solo. Não, aqui, o Alfa Juliette, portão 02 agora, vou no 205. A 5 fica atento a aeronave de movimentação no pátio. Cena 6259, decolagem autorizada, 160 graus, 059. Afirma, 2781, ele mantém. Ele mantém o número 0, 2781. Cena 6259, decolado aos 39, chama o controle 12080. 1208, boa noite. Boa noite, controle Salvador, Cena 6259, decolado. É 259, contato para radar na decolagem, subiu mantendo o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, o Leda. Mais 2000, Leda, Central 340, confirmando. 360. 360. Salvador, boa noite, 766, a identificação desse Montana de voo 050, 30 chegando na área. Essa é o 050 chegando a Mari, igual no 866. Azul 1781, decolagem autorizada, 160 graus, 069. Confirma? Que inicialmente mantém coordena com o controle. O 255 ali mantém a partir da interseção. Salvador, o azul 2781. Decolado aos 42, 12080. 2080, 2781. Controle Salvador, o azul 2781. 2781, radar decolagem, subovia árvore para 200. Árvore para 200, quer dizer, liberado da restrição 3000, senhor. Via para o 200. É, compreendeu via para o 200, o azul 2781. M6259, vou direto Cognave. Direto Cognave, 6259. Confirmando a posição Cognave. Positivo, Cognave, Oscar Golf, November Alpha Victor, 6259, obrigado. Certo. Série 2585, decolagem autorizada pistão a zero, vento no 50 graus, 0629. Após a decolagem, mantém a reta até 3000 pés. Sétima terra até 3000, foi série 2585. 6259, chama centro Recife, as frequências 3395, alterna 3325. 3395, 3325, 8162, 9, obrigado, boa noite.